Alugar ou trocar o seu imóvel, procure a Advon. As melhores ofertas, condições de pagamento, segurança e confiabilidade na avaliação do seu imóvel, que é gratuito. Procure a Advon para fazer um bom negócio. Praça da Matriz, 140, loja 107, no prédio da Minas Cancha. Fone 521-1013 ou 521-2024 em horário comercial, aos sábados, domingos e feriados. Ligue plantão Advon, 521-2024 ou 521-2333. Bom despacho. São 17 horas, 1 minuto. Boa tarde, você. 89.3 Delas FM Estéreo. As bênçãos de Deus e com a ajuda de vocês, estou chegando para comandar mais uma programação sertaneja da sua Veredas FM. 17.2, boa tarde com Chico Rei e Paraná, Nunca Mais Você Me Vê Chorar. Seu Olhar, Sula Miranda, Chitãozinho e Chororó, É Assim Que Te Amo. Boa tarde você do outro lado, até às 20 horas, o melhor da música sertaneja.